semana acaba no domingo, o dia acaba na tarde, a tarde acaba na noite, a noite acaba na madrugada. Na madrugada eu me acabo chorando, morrendo, morrendo de amor por você. Pois você é minha, só minha, Domingas, Domingas, meu anjo azul, minha luz, meu mar de rosa. Domingas, minha companheira, Domingas, minha namorada. Você não é Ave Maria, mas é cheia de graça, que maravilha. Pois você é minha, só minha. Amor, Domingas, minha espera, o meu caminho, minha inspiração, a minha primavera. Pois você é